B-boys, DJs, grafiteiros, MCs, flow pra cima, então deixa fluir. A minha alma viva, vida, alma, minha vida. Pra quem parou, continuou e tá nativa, faço valer cada gota de saliva. Que me fascina, elimina toxina, muito me ensina. Pra quem tem mente doente, hip hop é a vacina. Ou também pode ser sua vitamina. Conexão, formação da infantaria. Expondo os elementos na prática e teoria. Pura magia, proposta sem demagogia. Se eu que sou no palco, é o que sou no dia a dia. Quem sou? Quem sou? Me apresento a você. Meu nome é K. I, T, vou do R para o A, do A vou para o P, R a P. Três letras que me fazem entender que a revolução sonora sim vai acontecer. De São Paulo a BH, de Porto Alegre a CDD, no mundo todo, pessoas empenhadas na missão. O rap mostra a verdade, o rap traz inspiração. Eu sei, através dele que me fortifiquei e até hoje conservo os amigos que conquistei. Nas ruas foi onde consegui meu diploma. Só que fala na gíria, conhece meu idioma. E bate forte ao hip hop, quatro elementos. DJ WJ mostrando seu talento. Abre a roda no salão, b-boy faz um moinho de vento. Grafiteiros expressando com mais belo desenho. O MC deixa as rimas ricas fluir, mas o verdadeiro rap não para por aqui. Quinto elemento, conhecimento, livros e informação. É o segredo pra fazer o verdadeiro som. Sai do coração, rimas conscientes, sigo sempre em frente, autoestima. A toda gente é muito louco, todo povo gritando flow pra cima. SNJ, mensagens positivas. A gente nasce assim, é o ar que respiramos. Vejam nossas crianças, crescem dançando. É a magia da música que instiga o b-boy. O mesmo ato singelo, beijando a mão da donzela. Mulheres belas, sem maquiagem, dominam as cidades. Grafite nas paredes, nossa paisagem. Chuchu, Flávio no bairro, os meus chegados. E na cidade, natureza, o que se passa? Os pés no rap, o coração em Deus. Atitudes negativas do frio, derreteu. Não mudou o nosso clima, continua bem pra cima. Com toda a energia, passamos autoestima.